dessa eu queria sair daqui com você, pra te perguntar por que está chorando, Maria. Sempre quis, em forma de poesia.